Jair vai cobrar a falta. O Cláudio Mineiro tirou o pão da boca do Jair a pouco. No outro lance foi o Mário Sérgio. Mário Sérgio fica próximo da bola, o Falcão também. Mas Jair deve cobrar essa falta. Inquieto Manga. Atenção, 43, faltam dois. Partiu para lá, Falcão. Encostou para o Jair. Vem de longe, atirou uma bomba. Gol! Gol do Internacional, Jair! Se havia alguém que merecesse o gol, era o Inter. O Inter estava lá. O juiz já não havia dado o pênalti. Havia anulado o gol. O Inter foi lá e fez 1-0 no último minuto, Belmonte. Jair agarrado por todos os jogadores do Internacional. Fala, já. Esse gol para a torcida. Uma falta muito bem cobrada pela equipe do Internacional. Falcão correu, deu um toquezinho. Jair de fora da área. Internacional pegou na veia, Manga, nada poderia fazer. Inter